0, vento 130 graus, 69. 130 com 62 livre pouso, tá 385. Obrigado. Salvador, bom dia. Web 5722, informação Golf. 5722, atualizado Brasília, nível de voo 320, via 3197. Subida gole, transição ao fito. Primeira curva direita após a decolagem. 5556 ao código, 1935 ao controle. Brasília, autorizado, nível 320, via 3197, aerovia. Decola da 10, curva direita, gole ou fito, 5556, no transponder 0935, controle web 5722. Correto, seu tempo de funcionamento. Ciente, 22. Ajuste-me 13. 4613, 3517. No solo ao 00, vire pista pela taxiway Eco, chame solo, frequência no 21 decimal 9. 219-31-3259. Solo, Salvador, tá 3859. Tá 3859, bom dia, táxi Alfa e Kilo até a remota 09 do Pátio 3. Gente, Alfa e Kilo, remota 09. Salvador approach, good morning, go 1605, Golf information. Solo Salvador, tá 3171, vai informar para nós aqui para o pushback, tem um probleminha aqui. Gente, 3171, reporta novamente para nós. Reportará. 1605. Ah, 30 milhas para Mário, seu escuta. Controle Salvador, Papa Romeo, mais São Juliano. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Juliette. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike, Tango Juliette. Põe Salvador, Papa Romeu, Mike, Tango Juliette. Controle? Perdeu contato com o centro, chamou o controle 1935, 1938, ninguém respondeu, está nivelado no 150, 20 milhas para mar e para prosseguir na subida, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette. Salvador, Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, desça para o nível 080 e continue corrigindo, continue descida para o 080, chame o controle novamente em 199.35, caso negativo, retorne a esta. 080, retorna 1935, caso negativo, retorna 186, Mike Tango Juliette. Controle, bom dia, até 3, 1, 3. Então, 3153, acendo a identificação, autorizado, chegada a Bonf, desse mantém 070. Chegou Bonf 070, 3153. Foi Salvador, Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Correção, controle Salvador, Mike Tango Juliette. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, acendo a identificação, autorizado, chegada a Mari, vou ETAP para interceptar a chegada, descendo por 50. ETAP descendo por 50, correndo, bom, recebe o Mike Tango Juliette. 5 por 5. 7, Mike Tango Juliette. 3, 5, 7, desce para 2000 pés, ajuste no 0, no 3, livre LS, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, com rei 3, está 35 no 7. go 1605 reduce 2 20 knots. Reducing 2 20 knots, go 1605. Tango Juliette confirmada. 259, mais Tango Juliette. Gente, inicialmente mantenha a destra para 3 mil pés, ajuste 1013, livre das restrições de altitude em etapa. Ok, livre das restrições de altitude, 3 mil, confirme o ajuste. Padrão. 1013, mais Tango Juliette. 250 inicialmente, mais Tango Juliette. Pode repetir a última mensagem, por favor, mais Tango Juliette? Pode manter 250 inicialmente, o Mike Tango Juliette é o número 2. Gente, Mike Tango Juliette. Juliette, 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, livre LS. 2 mil, livre LS, Mike Tango Juliette. Torre Salvador, bom dia. 3597, final da 0. Andrés 157, confirme, durante pouso, baixar travado. Baixar e travado, 3517. Tá, 3517, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 5 nós. Pouso autorizado 10, 3517. Para 4 mil pés, ajuste 1013. Go 1605, descend 4000 feet, inclination 013. Descend 4000 feet, 1013, go 1605. Na 3153, desça para 050. 050, da 3153. Go 1605, under vectoring, turn right, heading 230, limit localizer. Turn right, heading 230, the limit localizer, go 1605. Paulo, Salvador, web 5722, puxa acionamento, gate 3. Webjet 5722, autorizado acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 5722. Descent 3,000 feet, 1605. Turn left heading 200. The left heading 200, go 1605. Quando 7, no solo azul no 3, livre pista, pelo ataque Soy Fox, chame solo, frequência no 21 decimal 9. 219, 3, 5, 7, 1, 2. Eu também, Mike, Go 1605 to intercept localizer, turn left heading 150, descent 2000 feet, QNH 1013. Patango, Mike, Tango, Juliette. Confirma o trem de pouso, baixar de travado. Vai reportar embaixo travado, Mike, Tango, Juliette. 1605. Complete left, heading 140, go 1605. Complete 140, 1605. Descendo 50, 3156. A gente mantenha o 3153, reduz agora para 1809, irá seguir número, com o número 3. A nave que precede, aeronave da Gol, agora 8 milhas da Pacífico. 180 nós, vai manter os 50 atingir. Paulo Salvador, bom dia, o TAM 35 no 7. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3153, sobre o vetor, mantém presente pro limite localizador. Presente pro limite localizador, TAM 3153. Papa Romeo, Charlie, Índia, Fox. Agora contato radar 65 milhas nordeste de Salvador, na praia de Bonfi para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Apenas para informação, o Tchalin de Afox solicita pouso na 10997. Inicialmente na praia de Bonfi, o Tchalin de Afox reporte no ideal de descida. Desça para 3.000 pés, ajuste 1.003, aguardando o último vetor para o lock. 3.003, aguarda o último. Salvador, bom dia, azul 4069, autorização, nível 360 Campinas, paciente da Golf, está no portão 1. Complete final, call tower 118.6. 118.60, good morning. Gente azul 4069, aguarde cópia. Aguarde, o senhor teria saído, por gentileza? Azul 4069, saída da Euleda. Vai. Após bridge. Salvador, Gol 801-04. Está antes da Juliana. 605, continue approach, stand by, runway vacated. Roger, stand by, go 1605. Golo 04, Galeão, já temos aprovado 360, o número 2 para cópia, é só um instante, por gentileza. Gente, como número 2? Tá aí, cara. Tá aí, cara. Tá aí, cara. Tá o Challenge já foca na descida, entrega quanto de cada? Na descida? Afirma. Sente, o Challenge já foca na flor de pelô, reporte para descida. Quase 4 horas de autonomia, alternando com fins. 141. E mais 100 então. 141 com fins 4 horas. Táxi à direita. Quando esperam no 0, estou 186. Altímetro no 0, 13, vou viajar. Objeto 5722. Autorizado, direita no ponto de espera, torre 186, 1013. Obrigado, bom dia. Fala, Valor, bom dia, Paulo, meu mais, temos Juliette. Juliette pousou, livrou, táxi autorizado, Alfa, Kilo, para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, mais, temos Juliette. Wind 0 degrees, 08 knots. Roger, gear down, allowed to clear to land, go 1605. Para ingresso pela esquerda para o portão 03, então para o 3517, obrigado. Só logo 804, está na ponte 5, pushback acionamento. Dúzia para aproximação, irá seguir tráfego da Gol, chegando a meia dúzia de milhas à sua frente com 130 de ground. Torre 118, meia bom pouso. 186, número 2, gente, já. Autorizado Salvador para Campinas, nível 360, via posição bridge, apesar do 16, o restante conforme a rota do plano de voo, decola pista no zero, curva direita após 2 mil pés da terceira milha, cumpre o perfil da subida da El Leda após Leda direto bridge, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5570. Sede autorizado Campinas 360, via bridge over Zulu 16, após conforme rota. Sai na Dael, Leda, após terceira milha 2 mil pés, curva direita, cumpre o perfil, completo, 119.35 ao controle, 186 à torre, 5570 no transponder azul 4069. Protejamento correto, portão 01, não chame foto com os pré-examentos. Chamarei. Resolveu aqui o probleminha e está pronto. Puxa back assinamento, ok? Ok, tá livre, puxa assinar, chame táxi, tá 3171. Camarada táxi, tá 3171. Bono 804, portão 5, livre puxa back assinamento, copia enquanto? Copia. Autorizado, Salvador para o Galeão, nível de voo 360, via posição BDEV, upper November 857, restante conforme a rota do plano de voo, decola pista 10, curva direita após decolagem, subida da El Leda após Leda, direto posição BDEV, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5562. Sente, autorizado então 360 para o Galeão. Conforme a rota do plano, BDEV, até novembro 857. É, após conforme a rota do plano, portão da 10, saída da Euleda, BDEV, 186, torre 5562, transponder. Ah, sinal, finalizado. 804. Chama na passagem. Solo, ao. Paciente da informação aqui, tá com a autorização? Gente, 607, a Tizen é a Foxtrot, é o tipo 1013, no 03, para Guarulhos, 360, aguarde cópia, número 1 para copiar. Afirmativo, paciente, 607. Contact ground, frequency 121, decimal 9. 1219, Paulo Salvador, como é que tá o Juliette? Como é que tá o Juliette? Positivo, amigo. Haveria possibilidade de o senhor solicitar o infraero uma condição para levar a tripulação até o aeroporto, por favor? Positivo, vamos acionar aqui. Pode estar que sai à esquerda ver aquilo ou tentando o balizador para estacionamento. Positivo, muito obrigado, hein? Nada. Underground, good morning, go 1605. 1605, straight ahead via Alpha and hold short of Juliet. Alpha, hold short before Juliet, go 1605. Excelente. Voo local, qual setor que afasta? Voo local então, Salvador, Salvador. Sai via corredor Axé, decola pista 17, curva direita, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, transponder 0171, Papá Romeu, Índio Novembro Alto. De Novembro Alfa, cotejamento correto. Pátio 4, 2 no POB. Para acionamento, táxi de decolagem, chame torre 1, 1 no 8.6. Alô, Salvador, bom dia, o TAN 3153, livrando a sua escuta. 3153, táxi via Alfa, mantendo a posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantendo antes da Juliette, 3153. Go 1605, via Juliet 2102. Juliet 1002, go 1605. Juliet 5722 autorizado decolagem, pista 1-0, vento no 3-0 graus, 08 nós. Iniciando a decolagem da 10-5722. Fogo 607. Pronto pra copo, 607? APM. Valeu 07, aprovado Guarulhos, nível de voo 360, via Hopper 50, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva direita, subida da Euleda, após IDEV, controle 11935, torre 1862, acione 5574. Novembro Alfa, livre acionamento, chame para o táxi. 2000 a terceira milha, curva direita, nada é o Leda, pode me deve. 11935 ao controle, 118612 à torre, 5574 é o transporte para o gol, 1607 no gate 10. Então 10 está pronto? Confirma. Negativo, já. Fechando e pronto então, 607. É pronto, está pronto, 607 está gol. Solo Salvador, 3171 para o táxi com 180 a bordo, alterna com fins, autonomia de 4 horas. Fogou no 804 ou o TAN 3171 chamou pro táxi, confirma? O TAN 3171. E confins, POB e autonomia, por gentileza? Vamos lá, 180 a bordo, alterna confins, 4 horas de autonomia. E copiado, táxi à esquerda, contornando o terminal de passageiros, última direita pela Índia, ponto espera no 0, torre 186, altímetro 1013, boa viagem, TAN 3171. Última direita Índia, ponto espera torre 186, boa, TAN 3171. Para o gol no 804, pronto para o táxi com 134 a bordo, autonomia de 3 horas e 23 para alternar Campinas. Chegou no 804, observa a passagem da Airbus da TAM, frente, siga o tráfego como número 2, segunda direita via Índia, ponto espera no 0, torre 186, altímetro 1013, boa viagem. Positivo com o número 2, ponto espera 186, gol 804. Pushback acionamento, azul 4069. 4069, aguarde para puxar e acionar, passarão tráfego a cauda